sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorri desse jeito nem sequer sabe da minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo esta vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorri desse jeito nem sequer sabe da minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo esta vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e o dinheiro, do batuque, do sul e até do pandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei. Ouço, aumenta esse samba que o verso não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. Eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Passando esquecida, vou vivendo esta vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque, do sub e até do pandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei. Por sua mente esse samba que o verso não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. Eu levo essa